jardim, um coreto, a música e a saudade e a pedida que você está sintonizando pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto. Esta em 107,9. Nós recebemos este bilhetinho que diz: Dona Maria Aparecida de Oliveira oferece para a filha Carminha, que aniversariou no dia 10/7, e ao genro Celso, que aniversariou no dia 14/7, as músicas a seguir. Essas melodias serão atendidas em audições vindouras, e nós queremos parabenizar a Dona Carminha, que aniversariou, ela que é filha da Senhora Maria Aparecida de Oliveira, e também o genro Celso, que é enteado da Dona Maria Aparecida de Oliveira. Para eles, futuramente, nós vamos rodar as melodias solicitadas, aliás, sucessos carnavalescos e um sucesso gaúcho, de acordo com a solicitação de Dona Maria Aparecida de Oliveira, que está a nos ouvir juntamente com a filha Carminha e com o genro Celso. Mas vamos nós com música, vamos sim. Nós vamos atender ao Fábio Jurandir, ele reside em Porto Ferreira. Porto Ferreira também amanhece ao som desta pedida. E o Fábio Jurandir, Porto Ferreirense, quer ouvir com Chico Viola, arranjo Lírio Panicali, adaptação Haroldo Barbosa, o tango Adios Muchachos. Araci de Almeida, dama do encantado. Araci de Almeida, talentosa. Araci de Almeida, que foi jurada dos programas Silvio Santos. Araci de Almeida, com seu talento, do Wilson Batista, louco. Tudo isto para ele, o ferreirense, o Fábio Jurandir, que está a nos ouvir em Porto Ferreira, que quer ouvir ainda, com o trio de ouro, homenagem à Mangueira, do Erivelto Martins, esta composição que dizia: o malandro não descia, mas também a polícia não subia, porque a coisa comia feio. Mas, saudades de Mangueira. Adiós, muchachos, compañeros desta vida. Adeus, amigos, meus camaradas. Já chegou o tempo de empreender a retirada. Chegou o dia do adeus, rapaziada. Adeus, amigos, eu me vou resignado. Sem tristes queixas sentimentais. Já terminaram para mim todas as farras. Meu corpo e saltos não resiste mais. Perfumes do Oriente, alcovas de cetim, o riso, um beijo ardente e o paraíso enfim. Mulheres, juventude, amores, alegria, a vida inteira passa em louca fantasia. A prata em meus cabelos, cansaço em minhas mãos, no peito eu sinto gelo. Em vez do antigo ardor, não há mais solas sombras nos dias meus. Adeus, rapaziada, adeus, adeus. A vida inteira passa em louca fantasia. A prata em meus cabelos, cansaço em minhas mãos. No peito eu sinto gelo em vez do antigo ardor. Não há mais sola sombras nos dias meus. Adeus, rapaziada, adeus, adeus. Thank you. ela nunca mereceu nem reparou. Sua grande dor, que louco, da Mangueira, daquele tempo em que eu batucava por lá. Tenho saudades do terreiro, da escola, sou do tempo do Cartola, velha guarda o que que há. Eu sou do tempo do malandro, não descia, mas a polícia no morro também não subia. O progresso chegou, tudo se transformou e Mangueira mudou. Já não se samba mais à luz do lampião e a cabrocha não vai pro terreiro de pé no chão. Já não se samba mais à luz do lampião. Mas a polícia não vai. Todo domingo havia banda no coreto do jardim. Com a mais autêntica coletânea de músicas do passado, você ouve e curte pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música, pois a pedida é música, nesta manhã de domingo pela Rede USP. Senhor Sidney Marcelo Gomes, em Araraquara. Aliás, Araraquara maciçamente acorda ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o araraquarense, Sr. Sidney Marcelo Gomes, Orlando Silva, o cantor das multidões em arranjo do Radamés, do J. Cascata, Meu Romance. Conjunto vocal Anjos do Inferno, do Assis Valente e Saudoso Baiano, conjunto Anjos do Inferno cantando Brasil Pandeiro. Para ele, senhor Sidney Marcelo Gomes, que resenha Araraquara, ainda quer ouvir em arranjo muito bonito para a Nora Ney, do saudoso e bom mineiro Ataúfo Alves, Vai, Vai Mesmo. Aquela jaqueira que fica lá do alto majestosa, de onde se avista a turma da Mangueira, quando se engalana com suas pastoras formosas. Ah, foi lá, quem é que diz que o nosso amor nasceu na tarde daquele memorável samba. Eu me lembro, tu estavas de sandália com teu vestido de malha no meio daqueles bandas. Nossos olhares cruzaram e eu para te fazer a vontade tirei fora o colarinho, passei a ser malandrinho. Nunca mais fui à cidade pra gozar o teu carinho na tranquilidade. Da turma, no braço eu trago sempre o paletó, um lenço amarrado no pescoço. Eu já me sinto um outro moço, com meu chinelo charlotte, e até faço valentia, retiro o samba de harmonia. Gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha e pedi a padroeira para me ajudar. Salve morro do vinte em Pinduraçá. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou batucada com ioiô e iaiá. Brasil. Brasil. Esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente, outras terras, outra gente, num batuque matar. Batucar, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores, expressões que não têm par, ó meu Brasil. Brasil. Esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Tio Sam está que eu conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou o seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada com ioiô e aiá. Ioiô e aiá. Ioiô e aiá. Ioiô e aiá. Vai mesmo. Eu não quero você mais, nunca mais. Tenha santa paciência, ponha a mão na consciência, deixe-me viver em paz. Vai ou não vai? Vai. Vai mesmo. Eu não quero você mais, nunca mais. Tenha santa paciência, ponha a mão na consciência, deixe-me viver em paz. Sai de vez do meu caminho, dê a outro seu carinho, me abandone por favor. Ai que dor, você machucou meu peito, não tem mais o direito de mandar no meu amor. Tenha santa paciência, ponha a mão na consciência, deixe-me viver em paz. Sai de vez do meu caminho, dê a outro seu carinho, me abandone por favor. Ai que dor, você machucou meu peito, não tem mais o direito de mandar no meu amor. Pela Rede USP de Rádio, você está sintonizando um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora o nosso intervalo, Juninho. E na volta, em nosso coreto sonoro, Nelson Gonçalves, Alcide Gerardi e Miltinho.